estrela e o sol. Também quando findarem as carreiras e as grandes lutas de aquém, a minha alma prazenteira se assenhorará de uma vida de luz com meu Jesus no além, com Jeová na cidade de Deus, com Jesus irei morar. Sentar-me-ei no seu trono com ele a reinar. Quando eu vencer, sentar-me-ei no seu trono com ele a reinar. Nas bodas do Senhor, na escalada das estrelas, serei um vencedor, com a igreja ali cantando um lindo e eterno amém. Verei Jerusalém, morada do irei morar. Quando eu vencer, sentar-me-ei no seu trono com ele a reinar. Quando eu vencer, seu trono com ele a reinar.